Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia. Tema Livre desse dia 16 de julho, terça-feira, está entrando no ar agora e nós vamos tratar de um relatório da organização não governamental Justiça Global sobre violações de direitos humanos em áreas pacificadas nas favelas do Rio de Janeiro. Nós temos tratado dessa questão sob vários ângulos, vários aspectos diferentes, não só a violência das UPPs, a violência da polícia militar como um todo, a violência da polícia militar nas favelas, a violência da polícia militar no asfalto, quando atinge os diletos filhos da classe média e aí ganha uma dimensão de indignação social, essa coisa toda, mas na verdade nós já estamos acostumados a esse tipo de comportamento policial, tanto que a polícia tem bala de borracha, tem gás lacrimogêneo, caveirão, essa coisa toda não é para ações pacificadoras, digamos assim. A Justiça Global fez um estudo sobre a atuação da polícia e as violações de direitos humanos por ela cometidos em territórios de favelas. Esse estudo compreende um panorama atual do cotidiano nos territórios ocupados pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro através da modalidade de unidades de polícia pacificadora, além de casos emblemáticos de mortes provocadas por agentes das UPPs. E as arbitrariedades decorrentes desta forma de se relacionar imposta pela Polícia Militar, que são essas formas tradicionais de relacionamento da polícia com a sociedade de uma maneira geral, vem desde a origem da polícia, nós vamos tratar sobre isso daqui a pouco, elas produzem impactos significativos no cotidiano dos moradores das favelas ocupadas. Trata-se de um contexto de militarização, repressão e vigilância exacerbada, marcado inclusive por toques de recolher e criminalização de manifestações culturais. Nesses territórios ocupados, a regulação e o controle de eventos, festas e atividades culturais, assunto cuja esfera de governabilidade competente jamais foi a Secretaria de Segurança, evidentemente, muito menos a Polícia Militar, passa às mãos dos comandantes da Polícia Militar do Estado do Rio, responsável pelo policiamento da área do evento e também para o delegado titular da Unidade de Polícia Judiciária da Polícia Civil do Estado do Rio, ou seja, a gente vive um Estado policial nessa realidade, né? Para tratar dessa questão aqui conosco, estão no estúdio com a Juliana Farias, que é socióloga e membro dessa ONG Justiça Global, que fez esse relatório que nós falamos agora aqui, a Ana Marcela Terra, que é organizadora do Encontro Popular de Segurança Pública e Direitos Humanos, o EMPOP, que discutiu o relatório no último final de semana no Colégio de Aplicação da Universidade do Estado do Rio, e integrante do movimento Levante Popular da Juventude. Também o Vanderlei Ribeiro, presidente da Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, já esteve conosco há pouco tempo aqui num programa também tratando dessas questões da violência, né, policial. E por telefone nós temos o Fábio Simas, integrante do Mecanismo Estadual de Combate e Prevenção à Tortura, vinculado à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, a quem eu dou bom dia e gostaria que desse o pontapé inicial na nossa conversa. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes. Primeiro, só para guisa de esclarecimento, que o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, embora seja um órgão de direitos humanos, não tem a vinculação direta à Comissão de Direitos Humanos da Alerj. Ele é vinculado à estrutura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Bom, acho que para dar início ao tema, acho que o pontapé inicial, antes de tudo, eu acho que a fala introdutória foi bem nesse sentido. Quando a gente fala de UPP e a atuação dela no Rio de Janeiro, acho que os colegas vão falar mais a miúdo as violações contidas no relatório da ONG Justiça Global, a gente tem que discutir, acho que esse movimento, essas manifestações que têm ocorrido no último mês, tem deixado esse legado interessante, que é o debate em torno da desmilitarização das polícias no Brasil. O que acontece? Eu acho que, de uma forma geral, a polícia ainda, para se fazer segurança pública, é uma lógica militarizada, hierarquizada, que pressupõe um treinamento, uma perspectiva de tratamento às populações de guerra, né? Um treinamento de guerra que fere muito a questão da segurança pública e o tratamento de segurança para os pobres. Tanto é que, se a gente fazer uma comparação internacionais, a polícia militar do Rio de Janeiro é uma das que mais mata e mais morre no mundo. Quer dizer, essa lógica do confronto em detrimento da segurança da população tem sido dos legados mais perversos dessa política. A gente defende que é um processo de desmilitarização da polícia, porque a gente não acredita a perspectiva militar como política de segurança pública, okay. Sim, polícia civil. Legal. Sobre esse aspecto da desmilitarização, nós vamos falar daqui a pouco com o Vanderlei, que é o presidente da Associação de Praças da Polícia Militar, mas eu gostaria de começar com a Juliana, porque é da ONG Justiça Global, que é autora desse documento, e que falasse um pouco também. Há alguma surpresa, Juliana, nas constatações a que chegou a ONG Justiça Global com relação a essa violência nas áreas de UPPs? Não sei se surpresa é exatamente o termo, né? Infelizmente, a gente tem uma equipe de trabalho na Justiça Global que atua na área de violência institucional e segurança pública há 12, 13 anos, né? Essa organização é uma organização de direitos humanos que tem por orientação central da atuação produzir denúncias internacionais sobre casos de violações de direitos humanos. Então, aqui no Rio, mas em todo o Brasil, né? Em se tratando das ocupações militares, né, nesse formato UPP, não é que seja surpresa, mas a gente também não pode tornar natural o que acontece nessas localidades, né? A ocupação, ela tem um potencial de controle de situações muito específicas do cotidiano dos moradores. Isso pode ser, sim, uma surpresa, né? A gente entende o Estado e a forma de atuação da Polícia Militar do Rio de Janeiro como uma presença violenta e repressiva, né? Isso não é surpresa. O que é surpresa é que as potencialidades dessa violência se ampliam muito com a unidade de polícia pacificadora. O controle que se torna possível exercer a partir de uma presença permanente daqueles agentes nos locais onde as unidades são instaladas, produzem impactos no cotidiano daqueles moradores que são impactos completamente desastrosos e absurdos e inaceitáveis, né? E ainda pensando numa fase que é a fase de pré-ocupação desses territórios, são situações de extrema violência, né? Há declarações, especialmente das ocupações mais recentes do Cerro Corá, se eu não me engano, enfim, as últimas favelas que foram ocupadas para que fossem instaladas unidades de polícia pacificadora, né? O comando já tinha sido trocado pelo ex-comandante do BOPE. E a afirmação, né, do comando central da CPP, né, do comando da pacificação, né, que chamam, é capaz de compreender e dar declarações públicas de que, sim, o BOPE é o segmento da polícia mais preparado para atuar nesse momento de pré-instalação das UPPs, porque o BOPE faz o primeiro contato com o morador. E, assim, só para a gente lembrar aqui como é delicado tratar desse assunto, uma das canções que o BOPE usa durante seus treinamentos diz: homens de preto, qual é sua missão? E a resposta é: entrar pela favela e deixar corpos no chão. Então, não é possível aceitar que uma frente da polícia, que canta uma música dessa no treinamento, que atua da forma violenta e violadora, como o BOPE, né, que é o Batalhão de Operações Especiais, tem atuado, seja, então, o batalhão melhor preparado para fazer o primeiro contato com a população no momento de preocupação. Não é possível pensar e aceitar que uma lógica que o governo quer dizer e propagandear como pacificadora, que comece com o BOPE. É, eu tenho a impressão, Wanderlei, não sei se você concorda com isso, que essa lógica, ela segue um princípio de que o BOPE entra para arrebentar, para tomar na marra, expulsar os traficantes, como nós vimos no alemão, que nem foi o BOPE, ali o exército junto com o BOPE, todo mundo, e as cenas na televisão dos traficantes fugindo pela estradinha lá por trás. E é uma invasão para fazer a terra arrasada, e aí sim, no segundo passo, chegar essa polícia pacificadora, que depois do terror, a população recebe até com alívio, porque chega com uma conversa e tal e coisa, mas ela recaptura toda a política, a ideologia da ocupação policial. Eu gostaria de falar com a Ana Marcela, porque ela é organizadora do Encontro Popular de Segurança Pública e Direitos Humanos, o EMPOP, e ela mantém contato junto com o PPs e com a Polícia Militar, tem diálogos e tem ouvido, aliás, não só diálogo, mas principalmente monólogos, tem ouvido muito das autoridades da Polícia Militar essa prática da ideologia, como é que funciona na prática dos moradores, do cotidiano dos moradores, essa ideologia, como é que ela se aplica? Fala um pouquinho pra gente aí, Ana. Bom dia, queria primeiro dizer que eu sou uma das organizadoras, né? A gente é uma comissão de mais de 10 pessoas que organizamos o EMPOP. Queria também aqui dizer, agradecer a todo mundo que foi no EMPOP. Foram mais de 400 pessoas nesse fim de semana que passaram pelos 3 dias do Encontro Popular sobre Segurança Pública. Entre eles, muitos moradores de favela, movimentos e pessoas preocupadas com esse atual, entre aspas, ou não, né, estado de exceção que a gente vive, que a polícia insiste em dizer isso nas favelas, né? Olha, estamos no estado de exceção e por isso nós vamos fazer o que for preciso para que tudo fique tranquilo, calmo e volte à normalidade ou à ordem, como eles gostam de dizer. A gente tem alguns relatos impressionantes, né, de dentro das favelas. Eu pude participar de uma das reuniões que o BOPE faz, a primeira reunião que o BOPE faz com a comunidade, assim que entra. E é impressionante ver como eles impõem esse estado de exceção e como eles conseguem, eles fingem ou tentam fazer uma relação de amizade, né, com os favelados, né? Afavelados com orgulho, né? Nós usamos essa palavra porque a gente entende que é uma palavra importante na construção da identidade de quem mora na favela. E aí, quando a gente estava lá e tem todos os homens de preto, fardados, com os seus fuzis, facas e 38s em cada um deles, deviam ser 20 ou 30 na comunidade que eu estava, e chamam os moradores de os senhores, né, dão um bom dia. Isso sim é uma surpresa, é um estranhamento. Porque quando a gente está no Leblon, em Copacabana, eu sempre tive medo de polícia, né? Desculpa, mas a cultura é complicada. Mas quando a gente está no Leblon, em Copacabana, em Ipanema ou em lugares nobres da cidade, a gente pode até se sentir assegurado pela polícia, né? Porque lá eles falam bom dia, boa tarde, a gente sente que eles estão ali para defender a gente. Agora, quando a gente está na favela, é o contrário. A gente sente que eles estão para defender as pessoas da gente. Quem está na favela é que é a desordem, é que é quem se deve combater. Então, tem muitas histórias. Eu não sei se eu vou poder contar todas aqui. Não, a gente vai aos poucos durante o programa. Você vai lembrando. À medida que você for lembrando dentro do contexto, você chama e pode ocupar o microfone e falar. O Vanderlei, essa questão que nós estamos tratando até agora, as duas trataram aqui e também o Fábio Simas por telefone, tem a ver com essa ideologia que norteou a própria criação da polícia como força pública no Brasil e como se estruturou a sociedade brasileira em cima da propriedade mais valiosa do que a própria vida humana. Então, o que a Ana acabou de dizer da polícia, do comportamento da polícia no Leblon ou em Ipanema e o comportamento da polícia na favela, como a Juliana lembrou também, são tão distintos esses comportamentos, e isso faz parte dessa ideologia que eu acho que só a desmilitarização da polícia poderia atingir, como você já disse aqui num programa passado, né? Gostaria que você falasse um pouco. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que a nossa entidade, ela é terminantemente contrária a qualquer tipo de violência e desvio de conduta de um modo geral. Só para fazer o esclarecimento ao ouvinte, a entidade que ele se refere é a Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, que ele preside. Fala, Vanessa. Correto. Então, nós, ao longo dos anos, né, sempre atuamos, discutimos, participamos de vários seminários, não só no Rio de Janeiro, como em outros estados da federação, né? Fomos a Brasília, Mato Grosso do Sul, Bahia, São Paulo, Espírito Santo, rodamos o país todo discutindo a questão da segurança e a desmilitarização da polícia militar. O que nós observamos é que os fatos se repetem. Não é novo, não é nada novo para a gente todo esse comportamento. Porque isso aí é fruto de uma polícia que foi criada no período autoritário, né? Desde o período da monarquia até hoje, ela continua a mesma guarda real de polícia, que o rei hoje é o governador, não é verdade? Então, quer dizer, todo um processo cultural que está enraizado na corporação e que normalmente quando acontecem fatos dessa natureza, nós ficamos tristes porque o discurso sempre é direcionado para baixo. Como se o soldado fosse o grande responsável pela falência da segurança pública. Então tem que deixar bem claro para a sociedade que tem que mexer na estrutura organizacional da polícia para que ela seja mais transparente, para que ela realmente defenda os interesses dos cidadãos e não seja um instrumento, um mero instrumento político dos governantes. O que acontece hoje? O governador gratifica os comandos, né, para controlar a tropa e joga os homens na rua sem o mínimo planejamento, porque não interessa uma polícia bem paga, não interessa uma polícia bem formada, porque ela vai ser muito questionadora. Então é muito melhor pagar mal e formar mal, porque ela passa a ser obediente e atender os anseios políticos dos governos. Então é isso que nós temos que lutar contra isso. Nós temos que mudar toda essa estrutura, formar melhor o homem, pagar melhor, dar dignidade ao homem para que ele compreenda o seu papel social. Enquanto ele não tiver essa compreensão, enquanto ele assimilar essa cultura autoritária que vem lá de trás, não é? Fica difícil a gente querer mudar o comportamento de um homem ou de um comandante se não mexer em toda a estrutura para mudar essa cultura autoritária que está enraizada dentro da corporação. Antes, queria dizer que eu estava conversando, né, com o Vanderlei antes da gente entrar no ar, e aí a gente estava relembrando de onde surgiu a polícia, né, que é uma instituição que surgiu para defender a coroa e a propriedade privada. E é isso que ela faz até hoje. Então, é claro que nós, né, mortais comuns que estamos aí na rua, ou trabalhamos com favelados, ou somos favelados, a gente tem um medo da polícia, mas e medo desse homem que está fardado de preto com fuzil e com faca, achando que a gente é o problema da sociedade. Mas a gente também entende que esse homem é mandado, né? Quer dizer, então é a instituição policial que desde o seu nascimento vem com um objetivo bem claro. E isso está lá na insígnia, né? Tem lá as duas pistolas defendendo a coroa e um pouco de café e um pouco de cana, né? Que justifica a grana, né? É a atividade econômica. Que justifica a grana e a propriedade privada. Exatamente. Então, não está para defender a população. Pelo Exatamente. Contrário. Então, a nossa coroa até hoje é defendida. Está lá o Palácio, né, da Guanabara cheio de policial. É verdade. Ô, Juliana, um aspecto mais, abrindo um pouco o leque dessa conversa, essas manifestações recentes de rua, elas trouxeram uma nova visibilidade à repressão policial, como foi no tempo da ditadura militar, quando a polícia partiu para a rua a cavalo, você lembra disso, Wanderlei? A cavalo, para cima de estudantes. E depois, durante a ditadura também, mas já no final da ditadura, nós tivemos a polícia empregada com violência contra trabalhadores que se insurgiam para o movimento grevista, esse tipo de coisa. Hoje, nós estamos vendo a polícia jogando bombas e agredindo no Copacabana Palace, ali na porta do Copacabana Palace, num sábado, numa madrugada de domingo, emblematicamente 14 de julho, né? Que a Hilda Garanjo lembrou no texto dela, assim, né? o 14 de julho da queda da Bastilha. Mas isso é, ao mesmo tempo que isso é emblemático, é também assustador, porque você traz esse estudo da Justiça Global sobre a atuação das UPPs nas favelas para esse cenário geral da cidade. Ou seja, o que acontece na favela está se reproduzindo no asfalto cá embaixo. Essa diferenciação de Leblon e Ipanema e Copacabana e favela está se diluindo, até na medida em que os manifestantes na rua Aristides Espíndola, onde mora o governador, no Leblon, são agredidos também pela polícia da mesma forma que os favelados. Como é que você vê essa questão? Bom, eu vejo essa questão a partir daqueles que sempre me ensinaram a estar nas ruas, e o motivo sempre foi a violência institucional que atinge as favelas. Eu trabalho, né, com populações residentes em favelas há 10 anos. O que eles me ensinaram nesse processo, e cartazes condensam muito bem essa situação, é que na favela as balas não são de borracha. Então é claro que somos terminantemente contra esse tratamento e essa atuação que a polícia do Rio de Janeiro tem realizado nas ruas, né? E contra especialmente armamentos de todo tipo, sejam os letais, e aí fuzis e todo tipo de armamento que é recorrentemente utilizado nas favelas, mas também somos contra esse armamento que é dito como não letal, porque essa não letalidade, ela não é completamente verdadeira. A gente não pode dar isso de barato, né? A gente não tem como achar que, por exemplo, um spray numa pessoa que é alérgica, e isso já tem sido também utilizado nas favelas com o PP, e outro dia uma criança, né, do Cantagalo foi parar no hospital, quase morreu, né? E o Matheus, lá em Manguinhos, foi atingido por uma arma de eletrochoque, que também é divulgada como não letal, e Matheus morreu, né, a partir desse disparo. Então, a gente tem que conseguir aprofundar realmente esse debate em relação ao armamento não letal que tem sido utilizado nas áreas, aspas, de asfalto, né, como chamam, da cidade. E aí não importa se foi na Praça 15, na Rio Branco, na Presidente Vargas ou no Leblon, né, a repressão dessa polícia, ou na São Salvador, onde teve também uma repressão muitíssimo violenta por conta da proximidade com o Palácio do Governo. Todas essas regiões têm que estar protegidas dessa violência, né? E aí não deve haver separação entre asfalto e favela, mas, infelizmente, a gente tem um histórico de violações que na favela se reproduzem sistematicamente, e o armamento que é utilizado nessas regiões é prioritariamente o armamento não letal. E a população do Rio de Janeiro, na sua maioria, compreende isso como legítimo, né? A favela, como o Marcelo falou anteriormente, a favela é enxergada como um inimigo da cidade, um perigoso em potencial. Então não é só o jovem negro que é criminalizado, aquele jovem que tem entre 15, né, 25, enfim, está aí numa faixa etária bastante específica, não é só esse jovem que é criminalizado. Todos os moradores de favelas são criminalizados, e o território, por extensão, também é, né? A favela é vista há um século e agora alguns anos como um perigo para a cidade, como uma ameaça, né? E isso a gente não pode esquecer. É claro que esse período, eu acho que das coisas, das reflexões que surgem a partir desse momento importantíssimo que a gente está vivendo, é que as vozes em torno da desmilitarização se ampliam, né? Essas vozes estão aumentando e a gente no... Eu estava também participando junto com a Marcela, né, no Encontro Popular. A gente pôde ver realmente uma consolidação desse entendimento e de uma interpretação de que essa bandeira é uma bandeira forte desse momento. E é a bandeira que une o morador da Maré, que chorou as 10 mortes oficiais e as outras que a gente não teve como contar ainda, né? O morador da Babilônia, que está sofrendo com a repressão da unidade de polícia pacificadora lá, os diferentes coletivos de favelas, enfim. Esses moradores estão na rua, estão na Rio Branco, junto com o morador de Copacabana, junto com o morador do Leblon. É a classe média, né? Exatamente. Que é a insatisfeita, que é ela que está, na verdade, eu acho que isso aí é que está trazendo essa nova discussão. É porque pela primeira vez quando diz assim, não tem liderança, esse movimento não tem liderança, quer dizer, não tem liderança de favelado, não tem liderança de trabalhador, não tem liderança de associação de moradores do Leblon ou de Copacabana ou de onde seja, mas é uma liderança difusa que está ali, que está na rua, que, porque não há 50 mil pessoas na rua sem uma vontade, sem uma determinação qualquer. Eu gostaria que o Fábio voltasse ao nosso debate também para ver o ponto de vista da Assembleia Legislativa e desse mecanismo que você integra na Assembleia, na Alerj. Como é que você vê essa questão, Fábio? Primeiramente, colocar que o mecanismo de prevenção à tortura da Alerj, ele faz visitas de fiscalização mais especificamente nos presídios, né, nos locais onde as pessoas estão presas. E a lógica é um pouco semelhante. A gente recebe muitos relatos de violência policial no momento em que as pessoas são presas. E realmente é isso. Acho que corroborando com a lógica que a Juliana colocou, o morador de favela, pobre, favelado, é colocado pela sociedade como inimigo. Como aquele ser que não pertence à cidade e que ele tem que ser afastado. Aquela ameaça que é colocado para a cidade. Quando a gente fala, só uma observação importante, quando a gente fala de desmilitarização, a gente não está dizendo com isso que a gente quer que a gente não tenha uma polícia, que não tenha uma polícia desarmada, que não tenha farda, não é nada disso. O problema é que a lógica da guerra, quer dizer, o militarismo é a lógica de treinar soldado para a guerra em detrimento de proteger a população na questão da política de segurança pública, que é um direito humano e fundamental que tem que ser garantido a todos. É esse ponto que a gente questiona. Outra questão das UPPs também que é importante colocar, que é um projeto, digamos assim, que o Rio tem colocado como centralidade nacionalmente, o projeto do PP nada mais é, até, apesar de toda a propaganda que é colocada, enfim, é interessante colocar nesse ponto, que as pessoas de outros estados olham aquilo pela TV, pela mídia, acham, pô, que maravilha a segurança pública do Rio de Janeiro, que maravilha a relação que eles têm com moradores da favela, né, porque em outros estados, infelizmente, esse tipo de relação não é diferente. Mas que essa propaganda toda que é colocada não corresponde à verdade. Quer dizer, e se a gente olhar mesmo a preferência das áreas em que são instaladas essas unidades de polícia pacificadora, a gente vê que elas estão no entorno das áreas nobres da cidade. Tanto é que as primeiras unidades foram todas na Zona Sul, quer dizer, hoje elas estão praticamente em toda a Zona Sul, na região da Tijuca, né, em torno da Zona Norte, em torno do Maracanã, e somente algumas na Zona Oeste, na Cidade de Deus, que é o Jacarepaguá, que é uma área cercada por milícias, e outra no Batã, que teve um caso de um assassinato de uma repórter, e fica próximo ao Complexo Olímpico de Deodoro. Quer dizer, essa política de UPP, de uma forma geral, ela não está para, digamos assim, os locais e as favelas onde se tem maior índice de violência. Está muito mais ligado para esse novo redesenho econômico e turístico de propaganda que o Rio de Janeiro tem passado nos últimos anos. Certo. O Vanderlei, você gostaria de falar alguma coisa, hein? Bom, eu queria fazer dois comentários. Um, quero deixar bem claro que o exercício da atividade policial é eminentemente de natureza civil. O país, a partir de 88, foi feita uma Constituição, né? E, lamentavelmente, os políticos não tiveram o compromisso com a sociedade de aproveitar aquele momento para transformar efetivamente a segurança pública no país. Então, o que acontece? O que falta hoje é o comprometimento do governo federal encaminhar uma emenda constitucional, né? Tem que sair uma emenda constitucional urgente, desvinculando a polícia militar do exército, né? Até mesmo para mudar essa cultura, há necessidade de desvincular a polícia militar do exército, a polícia militar e o corpo de bombeiros do exército, né? Acabar definitivamente com a justiça militar estadual, que eu acho que é um absurdo a existência da justiça militar estadual, né? E transformar toda essa estrutura policial no país. Senão a gente vai continuar repetindo fatos. Está aí, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que isso aí não é novidade. Ao longo dos anos vem se repetindo fatos dessa natureza. Em relação às UPPs, eu queria dizer o seguinte. Em 2009, nós tivemos uma audiência com o secretário Beltrame e colocamos para ele a importância, né, dentro da competência do Estado. Nós sabemos que o Estado, em relação à polícia militar, tem uma limitação, né? Até em função da Constituição, porque a Constituição amarrou a polícia militar, por conveniência do período autoritário, amarrou a polícia militar para atender às conveniências do poder as da época. As Forças Armadas, né? Certo? Inclusive, as Forças Armadas e o poder civil também, né? E é associado às Forças Inclusive Armadas. A polícia militar, durante quase toda a ditadura, ela era submetida aos generais, exatamente, ao exército. Exatamente. Né? E aí nós tivemos essa oportunidade com o secretário e mandamos um documento para ele, né? Pedindo, fomos até ousados naquele momento, né? Para ele, foi um susto, que ele nunca ouviu uma proposta daquela natureza, partindo até de policiais militares. Nós somos favoráveis à extinção dos batalhões da Polícia Militar, por entender que a estrutura organizacional do batalhão inibe o cidadão comum de fazer qualquer tipo de reclamação, que ele depara uma estrutura pesada, forte. O cidadão, né? Não quer nem entrar lá. Na verdade, até o próprio policial se assusta com ninguém aquilo. Ninguém quer entrar no batalhão comum, da PM. Nunca, né? ouviu um menino pedir ao pai: pai, me leva lá no batalhão para eu ver como é que é. Ninguém... A ideia das Unidade Pacificadora, que foi um nome bonito que colocaram, surgiu a partir desse encontro que nós pedimos que aproximasse mais o policial, né, das comunidades. Mas esse encontro foi em 2009, né? Já tinha UPP desde 2008 no Santa Marta. Não tinha UPP. O que existia era chamado posto de policiamento comunitário. Eram pequenos postos com dois policiais, né, para controlar, né, entre aspas, né, o crime. Quer dizer, é um absurdo colocar dois policiais dentro de uma comunidade crítica, né, e querer resultado. Aí eu acho até covardia do Estado fazer isso, tá? Eu acho que tem que ter todo um planejamento para evitar até o confronto. Quer dizer, cadê o serviço de inteligência da polícia que não atuou nesse momento para evitar o conflito polícia-cidadão? Olha aqui, o PP da Unidade de Polícia Pacificadora do Morro Santa Marta foi inaugurado em 19 de dezembro de 2008. Foi a primeira experiência. E a última na Zona Sul ali do Cerro Corá, que foi no ano passado, ou aliás no começo desse ano. Tem dois meses, eu acho. Foi agora esse ano. Fechou o cerco na Zona Sul. Nós estamos com todas as favelas da Zona Sul com UPPs instaladas. E essa, como lembrou o Fábio, Cidade de Deus e coisa tal, que são áreas estratégicas, ou por razões geopolíticas, por causa da milícia, ou por razões até estratégicas mesmo, porque a Cidade de Deus está ali no caminho da Zona Oeste. Afinal das contas, você está indo para a Barra, né? A gente se pergunta, por que não tem UPP, por exemplo, na Baixada Fluminense? Quer dizer, Duque de Caxias e São Gonçalo são cidades com maiores índices de homicídios de jovens do Brasil. Certo. E uma das coisas que a gente debateu bastante, né, no Encontro Popular de Segurança Pública, é também esse projeto de cidade. Porque, na verdade, a UPP está na Zona Sul, né, agora na área portuária, né, com esse Porto Maravilha. está onde o Papa vai passar, está onde a COP, as Olimpíadas vão ter seus grandes eventos. Então, nada disso está desmembrado de um projeto de cidade que o capitalismo e que esse governo, né, que a gente está vendo, quer impor para o Rio de Janeiro. Outra coisa que eu lembrei aqui, que foi muito cantado, né? Porque lá no Impop a gente teve várias noites culturais com o pessoal da Pafunk, o pessoal que tá na luta, a galera do hip hop e tal, do Levante e tudo mais. Então, nossos companheiros Calazans e Manuteco tem uma música que fala da polícia pacificadora, né? Que passa e fica a dor. E é isso que a gente ouve na favela. A polícia que passa e fica a dor. E eu queria lembrar também que essa medalha de pacificador, né? Que normalmente é dado, né, no exército, se eu não me engano. É a maior comenda, da medalha do pacificador. O Duque de Caxias, ele tem uma medalha de pacificador. Não sei se os ouvintes sabem, né? O Duque de Caxias recebeu essa medalha depois da Guerra do Paraguai, que matou milhões, depois de estar lá no Maranhão contra a resistência de escravos. Então, essa palavra também, historicamente, é muito bem colocada, de passa e fica dor. Certo. E outra coisa, desculpa, estou lembrando de um monte de coisa. Outra coisa que a gente ouviu muito no Impop, né, das mães dos filhos assassinados, é que agora estão dizendo que o gigante acordou. Mas o que a gente ouviu lá é que a favela nunca dormiu, polícia nunca deixou. Sempre ouvi esse negócio também, desde que eu falo, Wanderlei, que você ia... Bom, eu quero concluir o meu raciocínio em relação às mudanças, né, das ações policiais. Nós entendemos o seguinte, que a nossa luta não nasceu ontem, né? Quer dizer, em 2009 foi a oportunidade que nós tivemos de entregar esse documento ao secretário de Segurança, porém, são discussões que já vêm ao longo dos anos, desde 1980, quando nós criamos a nossa associação, lutamos pelo direito de voto de cabos e soldados, lutamos pela desmilitarização e, lamentavelmente, nós não temos força política, né, para poder colocar todas esses projetos em pauta, né? Em relação ao que a colega acabou de mencionar, a gente sabe das falhas que existem. Existem falhas por quê? Porque quem tem o poder de corrigir, né, de implementar as coisas de acordo com o interesse da sociedade é o governo. Se o governo faz de forma até contrária, quer dizer, a gente busca, né, melhorar a atuação da polícia, como nós entendemos que a distribuição do policiamento nas comunidades que eu me refiro, veja bem, não é somente as comunidades carentes, não, comunidade de um modo geral, tá? Então, eu acho que a polícia é muito centralizada, ela deve ser descentralizada para atuar melhor e ter um contato maior com o cidadão. Quer dizer, se ela ficar dentro do quartel, esperando ordem para atacar o inimigo, que é o criminoso, não é verdade? O que que acontece? A sociedade não tem o contato que deveria ter com a polícia. Então, para que tenha uma aproximação maior, para que tenha um intercâmbio melhor entre cidadão e policial, há necessidade de convivência. Se não tiver uma convivência harmônica, uma convivência sadia, vai ficar difícil. Por quê? O que é que acontece? O que não pode é o governo utilizar a polícia como instrumento político, né, para dar resposta à demanda social. Né? Então, o que acontece? Ele deixa de atender, né, a uma série de propostas das comunidades, né, e usa a polícia como instrumento para abafar todo esse projeto político que Legal. Está aí sendo questionado. Juliana? Não, é só porque Wanderlei está falando da convivência, enfim, estou gostando muito de te ouvir, Wanderlei, que bom, né, que eu estou podendo ouvir. Eu acho que essa questão da convivência é um ponto realmente crucial nesse processo, e aí, pensando nesse contexto das UPPs e na sua pergunta anterior, em relação a se havia alguma surpresa, né? E eu falei dos detalhes, mas falei que eles existem e não disse quais. Eu acho importante a gente poder destacar, né, nesse momento, já que a gente está tendo esse debate aqui. E aí te ouvi também, Wanderlei, em relação a esses aspectos. Porque a gente tem percebido, por exemplo, que os policiais que estão atuando nas unidades de polícia pacificadora, E aí, pensando especificamente no comandante, né? Em cada favela, o comando acontece de forma muito diferenciada, né? Então, o comandante, em alguns locais, se sente muito à vontade para controlar políticas públicas que não passariam de forma alguma pela mão da polícia, né? Festa de batizado, por exemplo, ou festa de Dia das Mães, né? Bailes funks, festas juninas, isso não é assunto da polícia, né? A luz das casas, muito menos, né? Atividades, a luz, como, assim? A luz, o fornecimento de luz, sei. Ou e o fornecimento tá de água, isso, em algumas favelas, todas as reuniões, né, com secretarias específicas de habitação, acontecem na presença do comandante. Sei. O comandante é uma figura central, ou então sei. Ele manda, manda policiais da sua confiança para estarem ali, tomando conta, vigilando aquele encontro. Não é mais o presidente da associação. As presidências também estão sendo encapsuladas nesse processo. Há uma resistência forte ainda daquelas associações que já estavam resistindo também a todo o processo de entrada das organizações não governamentais nas favelas, que apesar de eu fazer parte de uma organização não governamental, eu reconheço, né, a nocividade da atuação de algumas organizações. Não estou aqui, né, sem fazer essa crítica também, mas é muito importante a gente entender, por exemplo, que algo como toque de recolher, né, que é absurdamente inconstitucional, a gente vive um estado repressor de uma vigilância exacerbada e agora isso se extrapola para as ruas, mas assim, a população resiste de uma forma impressionante. A gente tem exemplos como foi o Ocupa Borel e o Ocupa Alemão, né, que foram atividades de resistência em relação a esse toque de recolher, porque os comandantes dessas localidades, das unidades de polícia pacificadora dessas localidades, acharam que podiam e tinham liberdade, e alguns dos policiais dessas unidades, de às 10 da noite ou às 9 da noite, fecharem todos os estabelecimentos comerciais. Ou seja, o morador da favela, ele não tinha mais a possibilidade de ter aquele momento de lazer quando ele chega do trabalho, e aí querem criminalizar a música que ele escuta no bar, querem criminalizar a cerveja que ele bebe, querem criminalizar todo tipo de situação muito cotidiana. Já isso houve é muito conflito, complicado. Já houve conflito em bar por causa de jogo de televisão que estava sendo transmitido, e a polícia foi lá e aí mandou desligar a televisão. Isso jogo. Agora, os jogos são às 10 horas da noite, vai fazer o quê? O jogo começa às 10 da noite, que hora que eles vão querer que as pessoas vejam os jogos? Mas existe, Juliano, um viés nisso aí que nós discutimos aqui, quando nós tratamos mais da questão das favelas, quando a favela desceu e engrossou o caldo das manifestações, e um viés que vem ainda do tempo do tráfico, e eu diria até que vem de antes, é um resquício ainda de um Brasil colonial, de uma estrutura social muito arcaica, que é o viés de você ter o senhor. O traficante é quem tomava as decisões. O morador ia pedir ao traficante para fazer isso ou aquilo. É claro que não era o baile funk, não era a festa na laje, mas ele ia lá, a mulher ia lá reclamar que o marido bateu nela, o cara pegava, dava uma surra no marido, ou mandava dar uma surra no marido. Esse papel, de uma certa forma, foi transferido para as UPPs. E em alguns lugares o cara se sentiu muito à vontade para subir. Em outros, o policial, com uma formação mais humana, ele disse: não, peraí, isso aí não é da minha área. Entendeu? Quer dizer, não tem que me meter nisso. Mas a maior parte, até pelo que o Vanderlei falou, pela formação, que é uma deformação, assume com maior tranquilidade, e não só assume, como ainda antecipa o toque de recolher. Não, 10 horas é muito tarde, 9 horas. Pronto, que é uma coisa de milícia, né? Eu concordo muito com isso que você disse, mas queria só fazer assim uma observação que eu acho importante, que ao mesmo tempo que tem sim, não vou dizer que não, um morador ou outro que acionava o tráfico por conta de uma briga doméstica, a mulher, né, especialmente ali vítima daquela situação, acuada e sem ter como acionar instâncias governamentais que dessem conta disso. Eu, enfim, não entendo muito que o Estado está ausente, ele está presente, só que de formas violentas e repressoras. Agora, No tempo do tráfico, o Estado estava absolutamente ausente. Não, sempre esteve nas incursões policiais, né? Que executavam os moradores. Nos arregos que o tráfico tinha que dar. Isso era eventual, né? Quer dizer, subia o morro para matar, para pegar e pronto. Agora, a presença do Estado lá, como por exemplo, como a gente vê no Alemão, os caras fizeram arruamento, ajardinamento, puseram luz elétrica, acabaram com os gatos, entendeu? Isso aí é a presença do Estado, mostrando que quando o Estado quer, ele resolve, ou seja, ficou 4 décadas de costas para aquela realidade, até que chegou a hora que era preciso fazer a limpeza social para os eventos que estavam aí. Puseram até teleférico, que não é barato, não é instalar uma estrutura daquela em nenhuma das favelas do elevado que tem no Cantagalo, nada disso, né? O que eu queria, na verdade, a observação que eu queria fazer é que... Você me desculpe, relação... O debate faz a gente ficar assim, querendo falar. É que o tráfico nas favelas, ele é tão opressor quanto a polícia violenta, né? O morador, ele não tem a escolha de acionar aquele traficante, ele realmente sofre com aquela presença, né? Então, quando as pessoas falam, mas então está fazendo isso porque preferia o tráfico. O morador que reclama da UPP tem saudade. Isso é um absurdo. Os moradores sofrem com a presença armada também do tráfico nessas localidades há anos. Os moradores sofrem com as violências dos dois lados, do tráfico e da polícia. Na verdade, os moradores de favelas hoje, principalmente as pacificadas, o que eles querem é a mudança da relação, dessa relação institucional. Ou seja, é claro que a polícia, a militarização é a mesma coisa do tráfico. Agora, o que é preciso fazer é uma relação cidadã. E isso é que está difícil de fazer. Vocês acreditam? Vou fazer essa pergunta final, porque nós estamos caminhando para o encerramento do programa, e gostaria que cada um de vocês desse a opinião sobre isso. É possível a gente estabelecer, agora que já o tráfico foi afastado, ou o comando do tráfico foi afastado, porque o tráfico continua presente em todas as UPPs, em todas as comunidades. É possível a gente criar uma política cidadã para esse tipo de relacionamento, para avançar no sentido do que se pretende. Se pretende, né? Eu quero crer que tanto o governo quanto os cidadãos, os moradores de lá. E eu vou começar com o Fábio, porque aí é encerramento, viu, Fábio? Sim. Eu acho que um passo é o Estado entrar com as demais políticas. Quer dizer, sai o tráfico, entra a polícia, e todas as demais atenções, né, necessidades passam necessariamente pela polícia e seu poder opressor, né, que representa a supressão da polícia. O Estado tem que entrar com política social, né, de qualidade, entrar que está com saúde pública, com educação, com assistência social, com a cultura, né, que a cultura financiada pelo poder público, opções de cultura e lazer financiada pelo poder público, que infelizmente isso não acontece. E além disso, sobretudo a questão da cidade, mobilidade da cidade. Acho que o Estado precisa entrar com políticas públicas de qualidade dentro dessas favelas. E o que a gente vê é somente sobre o viés repressor da segurança pública. E, claro, que eu acho que eu já finalizando, né, o encerramento desse modelo de segurança pública que só viola direitos, né, e criminaliza a população pobre dessas favelas. Ok, Fábio, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, eu sou o Fábio Simas, integrante do Mecanismo Estadual de Combate e Prevenção à Tortura, vinculado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria que a Ana Marcela Terra fizesse agora também a sua intervenção final, a partir dessa indagação que eu fiz, né? Eu queria dizer que na favela, o que mudou foi quem estava atrás da arma. Então as armas continuam, os senhores continuam. E não é isso que o favelado com certeza quer para a sua vida. Então as políticas, o Estado, eu concordo com a Juliana, o Estado sempre esteve presente para os favelados como repressão. E ele continua lá da mesma forma, só que agora é propagandeado, agora como se fosse bonitinho. Então a gente, por exemplo, o teleférico, né, não precisa de teleférico no Alemão, precisa de saneamento básico. Então, só que o teleférico é a coisa que chama atenção, é a coisa que dá turista, porque agora a pobreza virou turismo. Então, o que precisa é de políticas de dignidade humana, minimamente, né? Eu queria dizer que, agora para tentar encerrar, que lá em uma das reuniões que eu tive com o BOP, eles não tiveram o toque de recolher dito, mas falaram coisas do tipo, não, a gente não vai ter toque de recolher aqui. E aí todo mundo aplaudiu. Mas, né, criança na rua uma hora da manhã, não pode, né, minha gente? Quer dizer, ele vai na minha casa dizer que criança uma hora da manhã não pode na minha casa? Não vai. E na favela ele fala, não pode, né, minha gente? Não, colega. Tem uma historinha legal que você contou antes da gente entrar no ar, que é de deixar a chave com o vizinho se você for sair, para eles poderem revistar a sua casa. Inclusive foi o mesmo comandante que falou isso, que essa não pode, é de lascar, minha gente. Né, e aí, claro que muitas mães falam, é verdade, não pode, né? Porque concorda. O policial fala, não pode, né? Criança tem que estar dormindo para outro dia estar na escola. Ele não vai falar isso na minha casa, ele vai falar isso lá na favela. Isso é a força da farda também, né? Que é outra coisa, é cultural. Wanderlei, você agora. Bom, você acabou de falar se é possível, né, a integração da polícia... Tornar a coisa cidadã, né? Cidadã. Com essa estrutura, acho que é impossível. Se não mudar a estrutura atual, não vai ser possível... Por mais capaz, por mais bem-intencionado que seja o comandante, né? Mas ele vai deparar uma série de deformações em toda a estrutura. E aí ele não vai ter condições de colocar em prática um tratamento desse entre policial e cidadão. A outra questão é que, lamentavelmente, o Estado continua pecando. Ele deixa de atender a demanda social e usa a polícia como instrumento. E aí o policial sempre é sacrificado, porque ele assimilou aquela cultura autoritária, achando que ele é o todo-poderoso, que ele é o dono da rua, né? Dão a ele arma, dão a ele uma carteira, uma farda, paga mal para que ele seja um mero obediente para implantar essa cultura autoritária. Que isso aí não nasceu do PM, porque o cidadão entra para a polícia, ele entra bem intencionado, ele é transformado em função da cultura. Ok, só para, antes de passar para a Juliana, eu queria que a Ana desse o endereço aí eletrônico. Eu queria dar um informe, né, que a gente vai continuar, depois do Encontro Popular de Segurança Pública, a gente vai continuar com ações, vai continuar organizado, porque a gente quer lutar contra esse sistema de segurança pública que querem impor para a gente. Então, eu queria colocar o nosso site, que é www.empop.net. E aí a gente vai lá passar a carta, as resoluções finais do encontro. Empop, né? N-pop. N-P-O-P. Isso aí. Bom, agora a Juliana Farias para esse encerramento também. Sim, eu acho que o que é importante da gente deixar desse debate é que não existe nenhuma população que tenha um grau de civilidade maior do que a outra. O problema todo, né, que perpassa as UPPs e a aceitação da sociedade em relação a esse projeto, que é um projeto falso de pacificação, é que todos entendem que os moradores de favela precisam ser controlados, precisam ser civilizados, precisam ser ensinados. E os moradores das favelas não precisam aprender e ser civilizados em hipótese alguma, né? São pessoas que estão ali trabalhando, estudando, desenvolvendo seus projetos, muito bem, obrigada. E o que eles merecem é respeito, os direitos dessas pessoas precisam ser respeitados, o direito à vida em especial, né? O direito à moradia, o direito à educação. Tendo esses direitos garantidos, eu acho que as coisas mudam, mas antes é preciso olhar para essas pessoas como pessoas. Parece que é muito simples, parece que isso está dado, mas não está, né? Porque essa população historicamente é vista como o inimigo da cidade. Isso não pode acontecer, né? E as UPPs servem a uma lógica do capital, os interesses do capital estão pautando as localidades onde essas unidades são instaladas, né? É um modelo de desenvolvimento econômico de uma cidade que realmente está à venda por conta dos mega empreendimentos, e a gente tem que combater políticas que sirvam ao capital. As políticas públicas, elas têm que servir à população. Isso é muito óbvio e isso não tem acontecido, né? Ok, muito obrigado a vocês pela participação aqui. A Juliana Farias, socióloga, membro da ONG Justiça Global, fez esse relatório sobre o qual nós começamos falando e fomos desviando do assunto e, em suma, abrindo o leque aqui. Agradecer também a Ana Marcela Terra,